dia rodava pela cidade. Muitos me humilhavam pela forma que eu andava, mas ninguém sabia o pouco que eu tinha dentro de casa. Que o mundo não ia dar voltas, eu falei. Não é à toa que agora me emocionei. Fui humilhado no passado, só me punham para baixo. E quantas vezes ajoelhei e orei para que Deus me livrasse de todo mal e de toda conversa contraditória. Oh meu Deus, me dê forças na trajetória. Dias de lutas, dias de glória, vai chegar minha vitória. A nossa vida é feita de fazer. Se hoje tá na pior, amanhã pode melhorar. E nesse mundo só estamos de passagem. O dinheiro é fictício, uma hora vai acabar. E nesse mundão de hoje, porra, tá uma bagunça. Humildade tá no chão e respeito tá na cintura. A nossa vida é feita de fazer. Se hoje tá na pior, amanhã pode melhorar. E nesse mundo só estamos de passagem. O dinheiro é fictício, uma hora vai acabar. E nesse mundão de hoje, porra, tá uma bagunça. Humildade tá no chão e respeito tá na cintura. Nossa vida é feita de fazer. Se hoje tá na pior, amanhã pode melhorar. E nesse mundo só estamos de passagem. O dinheiro é fictício.